quando vai no fandango, de bota e de mango, se põe a dançar. O bugio quando vai no fandango, de bota e de mango, se põe a dançar. Dá de mão numa guampa de canha, sem bucha e se assanha, já quer namorar. Dá de mão numa guampa de canha, sem bucha e se assanha, já quer namorar. O bugio quando vai no rodeio só anda no meio de prenda bonita. O bugio quando vai no rodeio só anda no meio de prenda bonita. Vai passando a mão de mansinho e com esse jeitinho a China se agita. Vai passando a mão de mansinho e com esse jeitinho a China se agita. O bugio quando vai num bolicho não passa por bicho e quer ser respeitado. O bugio quando vai num bolicho não passa por bicho e quer ser respeitado. Dá um ronco e diz pro bolicheiro, me sirva ligeiro que eu não pedi fiado. Dá um ronco e diz pro bolicheiro, me sirva ligeiro que eu não pedi fiado. Esse bicho bugio pegou fama por toda a campanha, o lugar que ele ande. Esse bicho bugio pegou fama por toda a campanha, o lugar que ele ande. É ventando orelhando e cuiudo, autêntico cerne de todo o Rio Grande. É ventando orelhando e cuiudo, autêntico cerne de todo o Rio Grande. É ventando, orelhando e cuiudo, autêntico cerne de todo o Rio Grande. É ventando, orelhando e cuiudo, autêntico.